sofrendo, mas eu tô aprendendo a confiar. Tô ferido, atingido, e o coração pulsando devagar. Eu me sinto provado como Jó, que encontrou um caco no meio do pó. Eu sou esse caquinho caído no chão, mas aqui eu aprendo uma grande lição: que nada é tão pequeno que não se possa usar. Caquinhos também servem para aliviar. Essa lição Jó aprendeu. Posso me sentir um caco, mas sou instrumento nas mãos do meu Deus. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Ele usa você. Caquinho caído no chão, e aqui eu aprendo uma grande lição: que nada é tão pequeno que não se possa usar. Caquinhos também servem para aliviar. Essa lição já aprendeu. Posso me sentir um caco, mas sou um instrumento nas mãos do meu Deus. Se o homem joga fora, Deus não. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Mas Deus está usando, atingido, mas Deus está usando. Tá fraquinho, mas Deus está usando. Ele ama você. Tá ferido, mas Deus está usando. Atingido, mas Deus está usando. Tá fraquinho, mas Deus está usando. Ele ama você. Joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Se o homem joga fora, Deus não joga. Quando ninguém se importa, Ele se importa. Se a vida te quebrou em pedacinhos, saiba que Deus ainda usa caquinhos. Ele usa você.